de cristal, me diga como eu vou ficar. Sem saber se ter você é tudo que eu posso fazer. Tanto eu tenho pra falar, mas você foge sem porquê. Fica a se perder de mim, mas sei que vou te achar. Amor.